Ficheiro 122, capítulo 84. Carbonizados. Os cavalos acalmaram-se um pouco, mas ainda estavam inquietos, pois batiam com as patas e davam puxões nas cordas que os amarravam, enquanto os trovões rugiam ao longe. Jamie suspirou, beijou o topo da minha cabeça e abriu caminho através das coníferas até à minúscula clareira onde eles estavam. Bem, se vocês não gostam de estar aqui em cima, ouviu dizer aos cavalos, porque é que vieram para aqui? Mas falou com tolerância e eu ouvi Gideon relinchar brevemente, de prazer ao vê-lo. Estava a virar-me para o ir ajudar com os cavalos, quando um vislumbre de movimento lá embaixo chamou a minha atenção. Inclinei-me para ver, agarrando com força um dos ramos da cicuta para me apoiar. Mas o que quer que fosse, já lá não estava. Um cavalo, pensei eu, mas vindo de uma direção diferente da que fora tomada pelos refugiados. Fui descendo em zigue-zague pela fileira de coníferas, espreitando através dos galhos, e cheguei a um local, perto da beira da estreita saliência, de onde eu tinha uma vista mais ampla, do vale do rio lá embaixo. Não era exatamente um cavalo. Era... é o Clarence, gritei. Quem? A voz de Jamie veio da outra extremidade da plataforma, parcialmente abafada pelo restolhar dos galhos por cima das nossas cabeças. O vento ainda soprava com força, úmido, com o regresso da chuva. Clarence? A mula do Roger? Sem esperar uma resposta, agachei-me por baixo de um galho pendente e equilibrei-me precariamente na beira da saliência, agarrando-me a um afloramento de rocha que se projetava do penhasco onde se encontrava a saliência. Havia fileiras compactas de árvores embaixo, estendendo-se pela encosta, o topo das copas a apenas alguns centímetros abaixo do nível dos meus pés. Mas eu não queria arriscar-me a cair no meio delas. Era realmente Clarence. Eu tinha a certeza. Não era nenhuma especialista em reconhecer quadrúpedes pelo seu modo peculiar de andar. Mas Clarence sofrera uma espécie de sarna ou outra doença de pele quando era nova. E os pelos cresceram brancos nos locais onde as feridas cicatrizaram, deixando a mula estranhamente malhada na garupa. Ela marchava lentamente por cima dos tocos do que restara da lavoura de milho, as orelhas espetadas para a frente e, obviamente, feliz por estar a regressar à sociedade. Também estava selada e sem cavaleiro. E eu disse um grande palavrão baixinho quando a vi. Ela arrebentou as peias e fugiu. Jamie surgira junto ao meu ombro, espreitando a pequena figura da mula lá embaixo. Apontou. Estás a ver? Eu não notara no meu susto, mas havia um pequeno trapo amarrado à volta de uma das pernas dianteiras que balançava enquanto ela trotava. Acho que assim é melhor, disse eu. As minhas mãos tinham ficado suadas e eu enxuguei as palmas nos cotovelos das minhas mangas, incapaz de desviar os olhos. Quero dizer, se ela estava piada, então Roger não estava montado. Não foi atirado para fora da cela ou derrubado e ferido. Não. Jamie pareceu preocupado, mas não alarmado. Ele vai ter uma longa caminhada de regresso, só isso. Mesmo assim vi o seu olhar desviar-se para o estreito vale do rio, agora quase inundado pelo fumo. Abanou a cabeça levemente e disse alguma coisa baixinho, sem dúvida. Um parente próximo do meu próprio palavrão. Imagino se será assim que Deus se sente, disse ele em voz alta, lançando-me um olhar irónico, capaz de ver os disparates que os seres humanos fazem, mas sem poder fazer nada para os evitar. Antes que eu pudesse responder, um relâmpago cintilou e logo em seguida o trovão explodiu com um estrépito tão alto e repentino que eu dei um salto, quase perdendo o equilíbrio. Jamie segurou-me no braço para impedir que eu caísse e puxou-me para trás, afastando-me da borda. Os cavalos recomeçaram a protestar na outra extremidade da saliência. Jamie virou-se para eles, mas parou repentinamente com a mão ainda no meu braço. O que foi? Olhei para onde ele estava a olhar, mas não vi nada, além da parede do penhasco, a uns 3 metros de distância, ornamentado com pequenas plantas de lugares rochosos. Ele soltou-me o braço e, sem responder, caminhou na direção do penhasco, para a ponta de um antigo tronco destruído pelo fogo que se projetava da rocha. Muito delicadamente, puxou alguma coisa da casca da árvore morta. Alcancei-o e espreitei a palma da mão dele, onde ele segurava vários pelos longos e ásperos, pelos brancos. A chuva recomeçou a cair, disposta a encharcar tudo à vista. 2 relinchos penetrantes vieram dos cavalos, que não gostavam nada de se ver abandonados. Vi pelos brancos espalhados pelo tronco da árvore, presos nas fendas da casca quebradiça. Um urso possui 1 ou 2 árvores favoritas para se coçar, ouvia eu de Josiah a dizer, e regressa sempre à mesma. Engoli em seco com força. Talvez, disse Jamie pensativamente, não sejam apenas os trovões que estejam a perturbar os cavalos. Talvez não, mas não estavam a ajudar. Um raio fulgurou no meio das árvores ao pé da encosta e o trovão ribombou em seguida. Seguiu-se outro raio, depois outro, como se uma bateria de fogo antiaéreo estivesse a disparar sob os nossos pés. Os cavalos ficaram histéricos e eu sentia-me com vontade de fazer o mesmo. Vestir a minha capa com capuz ao deixar a aldeia, mas tanto o capuz como o cabelo estavam colados ao meu crânio. A chuva martelava a minha cabeça como uma chuvada de pregos. O cabelo de Jamie também estava empastado na cabeça e ele olhava com uma carranca através da chuva. Fez um gesto dizendo, fica aqui. Mas abanei a cabeça e segui-o. Os cavalos estavam num estado de impetuosa aflição e as crinas, saturadas de água, caíam por cima dos olhos revirados. Judas conseguira arrancar parcialmente a pequena árvore onde eu o amarrara. E Gideon baixara completamente as orelhas, dobrando o lábio repetidamente sobre os grandes dentes amarelos, procurando alguém ou alguma coisa para morder. Ao ver aquilo, Jamie contraiu os lábios. Olhou para trás, para o local onde se encontrava a árvore de coçar, invisível da nossa atual posição. Um relâmpago cruzou o céu. O trovão estremeceu através da rocha e ambos os cavalos guincharam e agitaram-se em pânico. Jamie abanou a cabeça, decidindo, e agarrou as rédeas de Judas, mantendo-o quieto. Evidentemente, nós iríamos sair da montanha, com trilho escorregadio ou não. Montei na sela, com uma agitação de saias molhadas, e agarrei-me firmemente, tentando gritar palavras tranquilizadoras ao ouvido de Judas, enquanto ele saltitava e dançava, ansioso por partir. Estávamos perigosamente perto das coníferas, na beira do penhasco, e eu inclinei-me com força para trás, tentando conduzi-lo para o lado do penhasco da saliência. Uma extraordinária sensação de formigueiro percorreu-me o corpo, como se eu estivesse a ser mordida, de cabeça aos pés, por milhares de minúsculas formigas. Olhei para as mãos e vi-as a brilhar, delineadas em luz azul. Os pelos dos meus antebraços arrepiaram-se, cada qual brilhando em azul. O meu capuz tinha caído para trás e senti todos os cabelos da minha cabeça eriçarem-se ao mesmo tempo, como se alguma mão gigante os estivesse a levantar delicadamente. O ar repentinamente começou a cheirar a enxofre E eu olhei em redor, alarmada. As árvores, as pedras, o próprio solo estavam banhados em luz azul. Minúsculas cobras de eletricidade branca e brilhante sibilaram pela superfície do rochedo, a poucos metros de distância. Virei-me, chamando por Jamie, e vi-o montado em Gideon, virando-se para mim, a boca aberta enquanto gritava, todas as palavras perdendo-se na reverberação do ar à nossa volta. A crina de Gideon começou a ficar em pé, como por magia. O cabelo de Jamie levantou-se dos seus ombros e flutuou, lançando fios de azul crepitante. Cavalo e cavaleiro cintilaram com a luz do inferno, cada músculo do rosto e dos braços delineado. Senti uma corrente de ar sobre a minha pele. Em seguida, Jamie atirou-se da sua sela para cima de mim, atirando com ambos para o vazio. O raio caiu antes de atingirmos o chão. Voltei a mim, sentindo o cheiro de carne queimada e uma aguilhoada lancinante de ozono a queimar-me a garganta. Parecia que eu tinha sido revirada do avesso. Era como se todos os meus órgãos estivessem expostos. Ainda chovia. Fiquei imóvel por alguns momentos, deixando as chuvas correr-me pelo rosto e encharcar-me o cabelo, enquanto os neurónios do meu sistema nervoso começavam lentamente a funcionar outra vez. O meu dedo contraiu-se involuntariamente. Tentei fazê-lo de propósito e consegui. Fleti os dedos, não muito bem. No entanto, ao fim de alguns minutos, já havia suficientes circuitos a funcionar para que eu pudesse sentar-me. Jamie estava caído perto de mim, esparramado de costas como um boneco de pano, no meio de um tufo de sumagres. Rastejei para cima dele e vi que os seus olhos estavam abertos. Ele pestanejou para mim e um músculo torceu-se no canto da sua boca, numa tentativa de esboçar um sorriso. Eu não via nenhum sangue. E embora as suas pernas e braços estivessem espojados de qualquer maneira, estavam inteiros. A chuva acumulava-se nas suas órbitas, escorrendo para dentro dos olhos. Ele pestanejou violentamente, depois virou a cabeça para que a água lhe escorresse do rosto. Coloquei a mão na sua barriga e senti a forte pulsação abdominal sob os meus dedos. Muito devagar, mas constante. Não sei quanto tempo ficámos inconscientes, mas esta tempestade também tinha passado. Uma série de relâmpagos cortava o céu distante, além das montanhas, colocando os cumes em nítido relevo. O trovão é bom, citei, observando-o numa espécie de nebuloso estupor. O trovão é impressionante. Mas é o raio que faz o trabalho todo. Fez o seu trabalho em mim. Estás bem, Sassenach? Sinto-me esplêndida, disse eu, ainda a sentir-me agradavelmente distante. E tu? Ele olhou para mim com curiosidade, mas pareceu concluir que eu estava bem. Agarrou-se a um arbusto de sumagres e, impelindo-se com força, conseguiu levantar-se. Ainda não consigo sentir os dedos dos pés, disse-me. Mas o resto está bem. Quanto aos cavalos, olhou para cima e vi a sua garganta mover-se quando engoliu em seco. Os cavalos estavam silenciosos. Estávamos a uns 6 metros abaixo da saliência na rocha, entre os abetos e as balsaminas. Eu conseguia mexer-me, mas não parecia capaz de reunir a vontade para isso. Permaneci sentada, imóvel, a recuperar as forças, enquanto Jamie se sacudia e depois começou a escalar a ribanceira para a saliência do matador. Tudo parecia muito quieto. Questionei-me se teria ficado surda com o estrondo. O meu pé estava frio. Olhei para baixo e descobri que o meu sapato esquerdo tinha desaparecido, arrancado pelo raio ou perdido na queda, Não fazia a mais pálida ideia. Mas não o via em lado nenhum nas redondezas. A meia também se escapulira. Havia uma pequena escura concentração irradiada de capilares sanguíneos logo abaixo do meu tornozelo, um legado da minha segunda gravidez. Fiquei a olhar para ela fixamente, como se fosse a chave para os segredos do universo. Os cavalos deviam estar mortos. Eu sabia. Por que é que nós não estávamos? Respirei o odor penetrante da carne queimada e um pequeno tremor surgiu a algures no fundo do meu ser. Estaríamos vivos agora só porque estávamos fadados a morrer dali a 4 anos? Quando chegasse a nossa vez, estaríamos no meio das ruínas calcinadas da nossa casa, invólucros de carne carbonizada e fétida? Carbonizados, sussurrou a voz da minha memória. As lágrimas escorreram pelo rosto, misturadas com a chuva. Mas eram lágrimas distantes, pelos cavalos, pela minha mãe, não por mim mesma. Ainda não. Havia veias azuis sob a superfície da minha pele, mais proeminentes do que antes. No dorso das minhas mãos elas traçavam um mapa rodoviário, na carne macia atrás do meu joelho. Mostravam-se em teias e rendados. Ao longo da minha canela, uma veia grossa serpeava, distendida. Pressionei-a com o dedo. Era macia e desaparecia, mas voltava no instante em que eu retirava o dedo. O funcionamento interno do meu corpo tornava-se lentamente mais visível, a pele esticada cada vez mais fina, deixando-me vulnerável, com tudo à mostra, exposta aos elementos, tudo o que antes estava em segurança, abrigado no estojo confortável do corpo. Ossos e sangue empurravam-se para fora. Havia uma esfoladela a sangrar no peito do meu pé. Jamie regressara encharcado até aos ossos e ofegante com a subida. Vi que ele tinha perdido os sapatos. O Judas morreu, disse ele sentando-se ao meu lado. Agarrou-me a mão fria na sua mão igualmente fria e apertou-a com força. Coitado, disse eu. E as lágrimas caíram mais copiosamente, fiapos quentes, misturando-se à chuva fria. Ele sabia, não é? Sempre detestou raios e trovões. Sempre. Jamie passou o braço em redor dos meus ombros e pressionou a minha cabeça contra o seu peito, fazendo pequenos ruídos tranquilizadores. E o Gideon? Perguntei finalmente, erguendo a cabeça e fazendo um esforço para assoar o nariz numa dobra da capa encharcada. Jamie sacudiu a cabeça com um leve sorriso, incrédulo. Está vivo, disse. Está queimado ao longo da espádua direita e da perna dianteira. E a crina chamuscou e caiu completamente. Pegou numa dobra da sua capa esfarrapada e tentou limpar-me o rosto, sem melhores resultados do que eu mesma conseguira. Espero que isto melhore o seu mau feitio, acrescentou ele, tentando brincar. Suponho que sim. Estava demasiado abalada e exausta para me rir. Mas consegui esboçar um sorriso e senti-me melhor. Achas que conseguimos trazê-lo cá para baixo? Eu tenho um pouco de unguento. É bom para queimaduras. Sim, creio que sim. Deu-me a mão e ajudou-me a levantar. Virei-me para alisar as minhas saias amarrotadas e ao fazê-lo vislumbrei algo. Olha, disse eu, a minha voz não mais do que um sussurro. Jamie, olha! A 3 metros de distância, na ribanceira acima de nós, havia uma enorme balsamina, o topo completamente extirpado pelo raio e metade dos galhos restantes queimados e a fumegar. Preso entre um dos galhos e o toco do tronco, via-se uma enorme forma arredondada. Estava parcialmente enegrecida, os tecidos carbonizados, mas os pelos, na outra metade, espetados e encharcados, eram brancos, o branco creme dos lírios do bosque. Jamie ficou imobilizado a olhar para o cadáver do urso, boquiaberto. Lentamente fechou a boca e abanou a cabeça. Então virou-se para mim e olhou além de mim, na direção das montanhas distantes, onde alguns relâmpagos ainda cruzavam o céu silenciosamente. Dizem, disse ele suavemente, que uma grande tempestade anuncia a morte de um rei. Tocou-me no rosto muito delicadamente. Espera aqui, Sassenach, enquanto eu vou buscar o cavalo. Vamos para casa.